Papa, Delta. Lima, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal. Confirme quem chama para o reboque. Azul, Alfa Yankee Lima. Alfa Yankee Lima, prossiga, confirme, intenções de reboque. Posição pátio 3 para o pátio principal, posição 08. Tenente Alfa Yankee Lima, autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ciente, Alfa Clima, obrigado. American 980, airborne 942, now Salvador 120.8. Level of 120, American 980. You are American 980, go to departure. 120, that's my 8, American 980. So long. Departure, American 980 is with you out of 6.7 for 120. Morning 980, climb to 390, perform full departure and a casual transition, so long. Okay, climb to 390 and full departure on transition, American 990. Bom dia, controle, Xané 6200. Bom dia, 6200, desce para 2000 pés na via chegada a Mari. Via chegada a Mari para 2000, 6200. Salvador, Xané 6225. 6225, na chegada. Chegada Bonfi, 614, 3000 pés. Bonfi, com 3000 pés, confirma? Via Bonfi, 3000 pés, ajuste do altímetro 1014. Ok, Bonfi, 3000 pés, 1014. Victor Juliette, de capital, autoriza curva à esquerda. Autorizado, curva à esquerda para o cruzamento do campo, Alfa Victor Juliette, reporte livrando. Curva à esquerda para o cruzamento do campo, vai centralizar, Alfa Victor Juliette. Salvador, 6225. Prossiga. Teria condições de cancelar as restrições de velocidade para o 6225? Negativo, mantenho a via chegada, 6225. Certo. Airlines 980, contact now, receive CNA 12545, if unable 12685. Airlines 980. Ciente, você comprou a de corredor forte, chama o controle, 1208, Alfa Victor Juliette. Segue agora a corrida forte, chamará controle, 1208, Alfa Victor Juliette. Próximo. Airlines 980, controle de Salvador, ingresso no Interlagos, Alfa Victor Juliette. Sobrevoa em buraquinhos, Alfa Victor Juliette. Se eu sobrevoo, será em buraquinhos, com certeza. Negativo, corredor forte até 20 milhas. Ok, ingresso corredor forte, aporte 20 milhas. A 20 milhas, corredor forte, até 20 milhas, ótimo. Frequência livre, Mike Eco Delta. 6225, reduz agora para 210 nós. Sobre vetor, vamos até a presente pro limitado pelo localizador número 2. Descendo para 210, da presente pro limitado pelo localizador 6225. Controle, B225. Prossiga. Atingindo 040, poderia prosseguir a descida? Afirmativo para 3 mil pés. 3 mil pés, 6225. Salvador, bom dia. TAM 3179, ciente da OSC, para Guarulhos. TAM 3179, Guarulhos aprovado nível 320, via Pesolu 21, até Trivia, após conforme rota do plano de voo. Decolada a pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, com curva à direita, transponder 543, controle 1208. Utilizando Guarulhos, 320, vai via Pesolu 21 até Trivi, após rota do plano. Decola da 10, perfil da ARFA, transição Elefa, com curva direita. Aciona 3, aciona corrigindo 5543, 1208 é o controle. Tá 3179, saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após Elefa. Ah, ok, é Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, a transição é Elefa. Tá 3179, procedimento correto, chame pronto. Chama pronto. Firma limite? 5 milhas. 5 milhas? Salvador, azul, Alfa Yankee Lima informa término de reporte, posição 08. Gente, bom dia. Obrigado, vocês também, bom dia. Controle Ocean 6200, tá livre o procedimento? Autorizado o DLS, reporte estabilizado. Contará. Na 6225 para o localizador esquerda, 145, desce 2 mil pés, reporta estabilizado. 45, desce 2 mil, vai reportar estabilizado, 6225. Dado 2 de julho à vista, Oxoné 6200. 6200, torre no 8612. 86. Bom dia, torre Oxoné 6200. 6200, reporte baixar, travado, 1015. Contará. Baixou e travou, passou o externo, Oxoné 6200. 6200, por autorizado. 10, uma centena com 62. Livre pouso, 6200. Controle Salvador, 6225, estabilizado no localizador. 6225 completa, aproximação, torre no 8612. 8612, 6225. Salvador, Oxoné 6225, RULS. 6225, continue aproximação, aguarda a ficha livre. Continua aproximação, aguarda a ficha livre, 6225. Zero, sala 02, direita, 1219. 219. Pessoal, o Xané 6200, livrando. Xané 6200, bom dia. Táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Via Alfa, Juliette, pro portão 4, na sua escuta, 6200. A 225, pouso autorizado, vento calmo, 1014. Livre pouso, 6225. Alfa e Uniforme Golf Romeo Bravo, prossiga. Papá, Uniforme Golf Romeo Bravo, confia em mim, o transponder alocado e se apresentou o plano na sala IED. Feito Papa Uniforme Golf Romeo Bravo, acende o transponder 0273, confirma o tipo do equipamento e a altitude que vai bater. Cinco Chanel 04, direita agora 219. Direito 219. Falou. Chanel 6225, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, nome é 25. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663. 3663, bom dia, aciona a identificação autorizada BONF, desce 4.000 pés com 1.015. BONF, 4.015, aciona a identificação, informação November e perdeu o contato com o centro. Gente, foi informado pelo centro. Papa Uniforme Golf e Romeo Bravo, quando possível, seu estimado de pouso. 3663 pode aprovar a segunda por meios próprios e interceptar final. Autorizado Dona 2000 pés com 1015, livre LS, reporte estabilizado Dona 3663. Dona 2000, 1015, autoridade LS, 3663, obrigado.